Perdi minha tapa, perdi o que eu faço. Tiro pro alta aventura, sem medo de altura. O cão vem de baixo. Fortuna feita, bendita colheita, habilidoso feito Neymar. É que meu melhor momento é com ela do lado. Vibe com o sol nascendo, multiplicando os pacos. Quero te ouvir gemendo, medo xingando baixo. Senti tua perna tremer, nosso corpo suado. Ela chupa molhado, sabe me excitar. Dentro da BMW, te dou a melhor vida. Ela vem por cima no embalo do trap. Dança na piscina, fumando meu pé. Ela é tipo Anitta, eu tô tipo Red. Com a visão de cria, me tornei o chef. Falando, falando, escalando o ganho. Eu tenho uma droga que te deixa na onda. Na minha cama é tudo nosso. Assim que tu gosta da tua piranha. Falando, falando, escalando o ganho. Eu tenho uma droga que te deixa na onda. Na minha cama é tudo nosso. Assim que tu gosta da tua piranha. Quando a mãe chega, todo mundo olha. Raba no chão, mente nos negócios. Hoje eu posso, nova milionária. Nunca fui otária, eu vim de Honório. Se eu tô com a gangue aqui, vira um puteiro. Casa em Miami, eu chamo dinheiro. Lucrando o dia inteiro, do trap ao funk. Tu só tá fazendo porque eu fiz primeiro. Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça. Tu só tá aí porque eu abri pra tu passar. A fé na casa da patroa é revoada. Porque eu quero, sorriso da cor, esse ouro amarelo. Bandida não nego, yeah, yeah. Piranha, eu te quebro, escolho o que eu quero. O carro que eu quero, no meu nível. O bagulho é sério, me chamam de puta. De vagabunda, rebolando a bunda. Eu deixo ele cego. Falou, falou, escolhe.